0 para o táxi 108 a bordo, 6 horas e 20 até na rede. 3520, livre até o ponto de espera, altimetro 1013, reposto pronto. 1013, reposto na ponte da área da 3520. Portugal 024, climb and maintain flight level 370, contact Norris TV Center 125.45, if unable 126.85. Na flight level 370, assist now 125.45, unable 126.85, Portugal 024. Muito obrigado, até a próxima. Até. Bom dia, Tan 3264, aciona identificação, autorizado chegada à Mari. Desse mantém o nível 050, ajuste na 013. 050, o ajuste na 093. Voiduna 3264. Tá mandando bandinha azul, alfa azul, o eco. Vamos lá, que prossiga. Quando faixa 3 foi solicitado aqui para a gente, para a gente mudar de posição 2 para a posição número 3, aqui mesmo do faixa 3. Você tem autorização para isso? Porque a gente é faixa alterna, alfa do lado. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 05 nós. Alinha e decola no zero, tá? Então, 3520, decolado aos 20, controle em 119, decimal 8, bom voo. 398, bom dia, 3520. Controle Salvador, bom dia, 3520, decolou na sexta. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, voo e Jambo da presente, submantém o nível 190. Direto Jambo 190, da 3520. 2264, desça para 3 mil pés, o ajuste na 0 na 3. 3264, desça para 2 mil pés e ajuste na 0 na 3. Reporte estabilizado em LSXR da pista na 0. 2 mil, reportagem estabilizada 3264. 3520, submantenha o nível 190. Chame centro Recife no 25, decimal 45. Alterna no 26, decimal 85. 2545, alterna 2085, boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 3264, complete a aproximação, chame a turbina no 8 decimal 612. 3264, bom dia. São 3264, bom dia. Já baixado travado? Baixando agora o 3264. Sente o ajuste no 3, correção no 0, no 3. Reporte quando baixado travado, tanto 3264. Sente, tá ajustado 313, baixado travado agora, 3264. Sente o vento 120 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão no 0, TAM 3264. Livre pouso no 0, 3264. São 3264, solo aos 34, libera a direita via Taxway Fox, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 05. Alfa Juliette para 05364.